Não joga, não bebe, não fuma, só anda na moda, nem miliano da Rita Maloca. Nega que está sempre onde tem confusão, que sabe dar rabo de arraia, provoca chalaça, bebe quase sempre a pior das cachaças, mas dizem que a Rita tem bom coração. O Emiliano tadinho, crioulo franzino, fala com apuro, parece um granfino. Por falar bonito é o prefeito do morro, mas no interior do barraco é uma fera enjaulada, dá lições de soco e também cabeçada, chamando a Rita pro pronto-socorro. Não joga, não bebe, não fuma, só anda na moda, o Emiliano da Rita Maloca. Nega que está sempre onde tem confusão, que sabe dar rabo de arraia, provoca chalaça, bebe quase sempre a pior das cachaças, mas dizem que a Rita tem bom coração. O Emiliano tadinho, crioulo franzino, fala com apuro, parece um granfino. O falar bonito é o prefeito do morro, mas no interior do barraco é uma fera enjaulada, dá lições de soco e também cabeçada, já mandou a Rita pro pronto-socorro. Não joga, não bebe, não fuma,